4770, iniciei a redução. Afirmativo, 6722, meu 10, ajuste no 015, reduz para 1809. Vai reduzir, 6722. Boa noite, então, 3662, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste em Salvador, 1015. Autorizado Brasília, 360, Water Zulute 17. Decola da 10, curva direita na Arbor, Elefa. Controle 1208, aciona 5505. Confirma o controle do transponder. 1208, 5505. Correto, achando que estiver questionamento. Romeu no 3. Drop 083, complete approach, call tower 18.95. 18.95, melhor 3, contente. Boa. Carajão 8, direita 230, desistindo o realizador, direita 230. Asa 4070, uma milha para Duna, complete aproximação, torre 1189. 6728, DevJet, resposta brisada. Salvador, boa noite, eu sou 4070, estabilizado, Helena. 4070, formarei pista livre, número 2. Número 2, aguardo, 4070. Carajão 8, reassuma a navegação na proa de Duna e reposta pisada. Duna, reposta pisada. Salvador, pista vista 6728. 6728, complete, aproximação, torre 1895. 1895, 28. Say 1-2-1-9. Affirmative. Say again, the frequency 1-2-1. Affirmative, 1-2-1, decimal 9. 1-9, Europa 083, good night. Approve a text to my Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet 1-1, Europa 83. Oi, Lula Salvador, Web 7728, estabilizado LS, da 1-0, Brachado, checado. 728, informando pista livre, número 2. Guardando pista livre, 28. Ajuste no 015. A 3662, prossiga para 2000 pés, no 015, ajuste, após estabilidade na LS. 2000, no 015, conectado, reportará. Solas 45, direita, solo 12, nacional 9. Direita, zona, reserva. Olá, Salvador, boa noite, eu sou 4070, por favor. Azul 4070, Alfa Juliette, portão 01. Web 6728, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Tive pouso no zero, 6728. Carajá 18, complete aproximação, torre 1-1895. 1895, grato. Torre Salvador, boa noite, Carajá 18, estabilizado visual, 1 minuto para o externo baixado travado. Carajá 18, tráfico avistado, número 2, informarei pista livre. A 3258, boa noite, desça o 060 na chegada Mari. Web 6728, solo 48, direita, solo 2199. Direita 2719, 6728. noite, Objet 6728. Dessas 38, Alfa, Juliette, portão 04, boa noite. Alfa, Juliette, 04, boa noite. Autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso na pista no zero para o Carajá, o noite. Romeu Lima, India Golf, desce para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado na LS. Para 2.000 pés, reportará estabilizado na LS. Para 2.858, desce para 2.000 pés, ajuste no 015, reporte estabilizado na LS. Está presente e proa de dados. Vente no 3.858, onde está presente para 2.000, reportará estabilizado. No 8, solo 51, no corte, pátio militar, lei frequência. A 3662, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, chamada 3662. Torre de Salvador, uma boa noite, 3662, no ILS. 662, vento 130 graus, 08, nós, chega trem de pouso, autorizado, pouso, pista no zero. Baixou e travou, pouso autorizado, 10, 3662. Boa noite, voo 1613 para posicionamento no 10. No 613, 10, autorizado, chama táxi. Chama na táxi, no 613. Boa noite, 35218, Centro da Quebec. Boa noite, 35218, desça para 2 mil pés, ajuste no 05, dá pra gente voitar. 2 mil pés, ajustado no 05, dá pra gente voitar, 35218. A2258, controle, prossiga. Possibilidade de liberar a velocidade tá? Fica a critério, tá? 3258. Você era 2314, agora 4 milhas para a posição Conde, deve estar terminado. Chama o controle Aracaju, 120, desse mal 3. Boa noite, pastor. Lima, Índia, Golf, complete, aproximação, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, uma boa noite. Boa noite. Solo 56, Solo 2, Salvador, boa noite, Papa Romeo, Lima, Índia Golf, boa noite, confirmando a sessão de pouso 1-0. Afirmativo, depois para o Pátio 5. Entendido, após o pouso, Pátio 5, pousando na pista 1-0, reporta 3 checado. Reporta na 3 checado. Está com 101 a bordo, alternando Campinas com 3:54. Número 13, táxi Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, Tove 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-5. Índia Alfa 1895, gol 1-6-1-3. Gol 1-8-8-5, no portão 09, assim que o tráfego da companhia livrar retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. 3662, vai dar passagem a aeronave da Gol, está livrando pátio após ingresso Juliette, portão 08. Passagem a aeronave da Gol após ingresso pátio Juliette, portão 08. Visual com o 3662. Lima, Índia Golf, baixado e travado. Lima, Índia Golf, vento 130 graus, 08, nós autorizado pouso, pista no zero. Lima, Índia Golf. Boa noite, Oxinamia 310, prossiga para 2 mil pés. Ajuste no 05, dá pra gente pro direto. 05, 2 mil direto, dá pra gente papo, 1-0, muito obrigado. passar, portão 08. Boa noite, voo 1693, passa a posse da Tec, pronto. Voo 1693, autorizado, alinhar e manter cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, voo 1693. Média Golf, Solo 01, direito Solo 209. Exato, 3858. A 3858, complete a aproximação, torre 1895. 1895, boa. Boa. 35218, reporte estabilizado. Portarão estabilizado, 5218. 8, vento 130 graus, 08, 9, autorizado, decolar, pistão 0. Viva, decolar, segundo meio, 93. Ponte espera da 90, torre 1895, altímetro da 095. Quase. 3, autorizado, decolar, pistão 0, vento 130 graus, 08, 9. Romeu Lima, Índia Golf, boa noite, ingressa na Alfa, chamante do Taxi Juliette. Dá pra hangar no aeroporto? Tente, chama o nome da Juliette. Olá, a Juliette. Vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso 90, então 3850. Voo número 3, decolado 02, controle 20, décima 8. 1208, boa noite. A Juliette é a próxima à direita que ingressa no pátio 1. Não, é a próxima esquerda. Ah, ok, próxima esquerda. Você vai dar passageira na nave da Gol, agora está livrando o. Está livrando o pátio, após vai ingressar no pátio 1, primeira esquerda, vai contornar e ingressar na Lima. Ah, ok, tá. Doutora Leste, 360, no 693. No 693, após 2000, pés autorizado, 2 de Leste. Após 2000, direto Leste, no 693. Boa noite para Galeão. 58. 27 Galeão, objeto autorizado, 360, Operador 10. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, 2180, Sana 5532. Não lhe mantém com 85. Leda Bridge. Não, controle de saída, transponder, por favor. Controle de saída, 120, 2180, transponder 5532. Autorizado, Rio de Janeiro, Galeão 360, decola da 10, curva direita, perfil da Euleda, bridge após o perfil 10, 208, controle de saída, 5532, microfone. FGS 5827, correto? Tem um flashback acionamento. Camarão, obrigado. Prossiga. Muito bom. quase transmissão, confirma? Afirmativo, pode continuar contornando os portões. Ali próximo ao Air Europa, o senhor vai ingressar na Taxiway, é a Taxiway Lima. Aí após a Lima, vai ser primeiro à direita na mais. Afirmativo, vai em direção ao Air Europa. O chão é 6310, reporte estabilizado no LF. Vai falar, 6310. 8 de 5, 130 graus, 0-9, autorizado a colapso, tem 1-0. Uma índia, Golfo, me escuta. Aí a remota 1-2, senhor. Então vai ter que dobrar à direita, curvar à direita. Vai. O senhor está avistando a aeronave do Air Europa aqui no portão 1-1? Afirmativo. Vai na linha da Taxiway, vai ingressar na primeira Taxiway ali próximo ao Air Europa. Agora à esquerda, Lima Índia Golf, para ingressar na Taxiway. Torre Salvador, boa noite. Trip 5218, estabilizado, passou externo, visual. Trip 5218, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, piscina 0. Sim, autorizado pouso 5218. Boa noite, 5 decolado, A07, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Primeira direita, Lima Índia Golf. Afirmativo. 08, 5.